Chapou no bom DJ no som, moleque bom, firme, firmão, fez a sessão, tamo de Vila de Litrão, feriadão, a noite é loucos, vida é louca de goma, então chama geral, cola na festa, já tem fila no portão. E meus vizinhos tá cabreiro, mas não arruma nada, tamo avontes, legalize em festa de quebrada, de olho na sacada, zoeira na piscina, flaguei o mano e o safado, catando duas mina. E a casa hoje vai tremer, eu quero ver quem vai chegar. Na responsa do goró, mas louco é pouco pra neguinho entortar. E a casa hoje vai tremer, eu quero ver quem vai chegar. Na responsa do goró, mas louco é pouco pra neguinho entortar. Eu já falei que eu sou bem mais minha vila que suas baladas. A gela é mais parada, as minas são bem mais simpáticas. Intacta, não vai ficar somente depois da sessão. Otávio Adalberto, só bola tarugo. DJ chamou no velho com limão. Pra mim tá bom, quero ver não. Sou meio que o louco na função. Bagunça de goma, churrasqueira em brasa. Se for colar, traz mais carvão. Relaxe no aconchego, só na visualização. De biquíni as modelo de favela. Brinca com a minha visão. Mas deixa eu dar uma atenção pro louco que tá perdido. Entrou na rua errada, foi parar pra lá do Dinho. O caminho eu explico e dou um bico no litro. Na sequência mula aplico pra flagrar alguns sorrisos. O alimento é preciso pra ficar de pé firmão. Pois já é final de tarde, eu tô na maior disposição. É dia de lazer, o resumo vai ser o bem acompanhado, fumando, vendo o sol nascer. E a casa hoje vai tremer, eu quero ver quem vai chegar. Na responsa do goró, mas louco é pouco pra neguinho entortar. E a casa hoje vai tremer, eu quero ver quem vai chegar. Na responsa do goró, mas louco é pouco pra neguinho entortar. Mas ele tá sabendo que na contenção sou artista, sei que bom, o passe é livre. A culpa é nossa, minha mãe já deu papo. Que horas que eu retorno, me deu água benzida. Um terço e fez eu ler um versículo da Bíblia. Eu have, a melhor gangue. Não pergunte quem vem, pois eu já estou em outro rank. Se é pra queimar um gato, chamo uma corda e duas facas. Erra com fome, encomendei várias carnes mijada. E segurança banindo quem trazer bala laica. Não vejo mais nada. Aterrissando em uma nova atmosfera.